O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Faça comigo. Sinto o cheiro de Novo Testamento. Sente não? Quando no Novo Testamento o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Hã? Eles estavam todos reunidos e um vento impetuoso, veemente, veio sobre eles. E eles começaram a entender o que não entendiam. Falar a língua que eles não sabiam. Conversar com gente que não foram preparados. Viraram missionários e foram espalhados pelo mundo. Gente que era pescador conseguiu falar com o auditório e ganhar mais de 3 mil almas numa noite. Gente que não tinha instrução foi levada a lugares de governo. Gente que não era ninguém começou a ser perseguido por ser alguma coisa. Porque só é perseguido quem incomoda. Diga comigo, só é perseguido quem incomoda. Fala para o irmão do lado aí, ó, normal, tá? Então quer dizer que eles não comeram a comida do rei. Não receberam a influência de Nabo. Não tinham nada a ver com Nabucodonosor. Se separaram comendo legumes e bebendo água por 10 dias. Foram estudar junto com toda a classe dos outros. Durante 3 anos ficaram reservados, estudando e aprendendo. E na prova final eles tiraram 10 vezes mais do que a nota daqueles que comiam e banqueteavam com o rei. Mesa não é só comida. Mesa é comunhão. Mesa é troca de ideia. Mesa é ficar um de olho com o outro, de frente para o outro, adquirindo comportamento, adquirindo costume, e aprendendo, recebendo cultura através da comida. Comida é cultura, comida é a forma da manifestação de uma sociedade. Aqui no Brasil a gente come arroz com feijão, com linguiça, com a feijoada no sábado, não é? Com uma rodelinha de laranja, a pessoa com fome, jejuando. É, que mais? Com farofa de bacon. Aí quando você chega em outro país, você fala, não é possível, tem que ter alho. Tinha que ver no mercado nos Estados Unidos, gente, por favor, garlic, please. Where are your garlic? Aí o pessoal, que é garlic? Garlic, eu só sabia falar garlic a primeira vez. É alho, gente. Eu queria um alho de cabeça, roxo. Aquele que a gente bate assim, tira a casca e depois amassa. Eu queria aquele alho de verdade, poder temperar um feijão. Que delícia. Cultura. Sabe de onde é que veio a feijoada? Na outra aula eu conto, essa aula de outra coisa. Posso falar só essa? Fernanda Brum também é cultura. A feijoada veio da época dos escravos. Quando os senhores de engenho deixavam o feijão que era catado, estragado de lado e pegavam os porcos, eles cortavam as orelhas, os pés, o rabo, tudo aquilo que eles não queriam, eles cortavam e jogavam fora. Os escravos pegavam todo o resto, colocavam numa panela só e começavam a cozinhar aquilo e a rodar, e a rodar, e a rodar aquilo. De repente, os senhores começaram a descobrir que aquilo que eles jogavam fora ficava mais gostoso na mão dos escravos. Eles começaram a comer a feijoada. Vamos aplaudir. A pinga veio do mesmo propósito. A pinga foram eles trabalhando em lugares fechados, e na cana de açúcar, rodando os moinhos, começava a virar sal na vapor, e aí a cachaça ia para o teto e caía nas costas. E aí quando eles estavam machucados, aquilo caía sobre as costas deles e cicatrizava. Eles lambiam e ficavam doidões para trabalhar mais. Então vem do termo pinga. Momento Discovery Channel, né? Pois bem, vamos falar coisa séria agora. Quer dizer, se bem que é bem sério isso, né, gente? A história do Brasil, a história da escravatura é algo realmente que eu amo, amo estudar. Mas, muito bem, o que aconteceu foi que esses meninos, jejuando no Antigo Testamento, se colocando num comportamento, o comportamento deles era messiânico. Sabe, se enquadrava com o comportamento de Cristo no Novo Testamento, se enquadrava em rejeitar a comida, Jesus dizendo, a minha comida é a minha bebida, é fazer a vontade do Pai. Eles estão fazendo isso ali, a minha comida é a minha bebida, é fazer a vontade do Pai, não é fazer a vontade de Nabucodonosor. Eles ficam mais bonitos, eles ficam 10 vezes mais, com mais ciência, com mais inteligência, a mente deles é alargada, diga comigo, alarga o cabeção. Olha para a irmã do lado e diga, alarga o cabeção, o irmão do lado também. Diga assim, você vai ouvir umas coisas aqui que você vai precisar alargar o cabeção. Ok? Eles alargaram o cabeção. Num tempo em que você é chamado para estudar, a vida é uma competição, gente. Você está na faculdade, você está na escola, você está em qualquer estudo, em qualquer área da vida. Você precisa ter inteligência. Se você é uma autodidata que nem eu, que não tive a oportunidade de estudar igual todo mundo, todos os normais na vida têm. Se você teve que carregar caixa de palmito a adolescência inteira nas costas, se você não conseguiu fazer o high school no exterior, se você teve que trabalhar a sua vida inteira e algo te foi limitado, ainda dá tempo de você correr atrás e isso tudo vai ser acrescentado. Gente, não tem nada que eu seja para resolver que o Espírito Santo não me ensine. Eu não sou advogada, mas dou pitaco na vida dos advogados do Profetizando as Nações. Eu não sou gerente, mas eu dou pitaco na gerência de todo mundo. Eu não toco instrumento, mas eu sei tudo que está errado com a banda. Gente, isso é o Espírito Santo. Eu não tenho em mim, até na vida do piloto do avião. Gente, coitado do João. Pois bem, tudo o Espírito Santo há de nos ensinar. Se nós nos separarmos do mundo, Deus vai ligar o nosso motorzinho. Se nós nos santificarmos hoje, ainda hoje, no nosso meio, Deus fará maravilhas. Mas é necessário a separação. É necessária esse rompimento, essa ruptura com o mundo. É necessária. Qual é o Deus que te governa? Qual é o Deus que te alimenta? Qual é o ídolo que você adora? A gente fala dos católicos? Bate nessa tua boca. Tu também anda na frente de um ídolo chamado televisão. Também anda na frente de um ídolo chamado quem sabe, vai, PlayStation, obrigada, me ajudem, qual é o seu ídolo? Fala aí qual que é, maquiagem, muito bem, maquiagem é um ídolo, que mais, seu cabelão ídolo também, que mais, dinheiro, mamão, vamos falar sobre mamão, celular, redes sociais, vamos lá, torne-se, o WhatsApp é terrível, gente, Deus, terrível esse WhatsApp, vamos queimar ele em nome de Jesus. Queima Jesus esse WhatsApp toda hora. Toda hora zap, zap, zap, zap, não tem aquele comercial. Aquela brincadeira. Hã? A sua liderança pode ser um ídolo. Olha só, não me adora não que Deus me leve, hein? Só tem um que ele pode ser adorado e o nome dele é Jesus. Não vem nem mim não, hein? Não te quero assim não. Quer ser meu amigo, quer ser minha amiga. Vamos combinar um negócio aqui? No intervalo, eu dei alguma direção. Vamos combinar que a gente só vai tirar foto no final do curso? Para a gente não perder o que a gente veio fazer aqui? Eu não quero apenas uma foto com você. Eu quero relacionamento com você. Às vezes eu me sinto usada. A pessoa vem, tira uma foto, vai embora, eu fico no ar. Eu tinha uma palavra para dar e oração para fazer, a pessoa já virou as costas, já foi embora. Tipo, veio, me usou, pegou o que queria e foi-se embora. Eu, hein? Vem em mim assim, não. Se você tem uma criança com você hoje que não entende isso, não tem problema. A gente tira foto com a criança.